O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente em Nanuq, no Vale do Mucuri, obteve decisão liminar que obriga um empreendedor imobiliário a recuperar uma área de proteção permanente que foi degradada. A Justiça determinou que o empreendedor suspenda as intervenções e elabore um plano de recuperação da área. Caso as medidas sejam descumpridas, ele será multado. O imóvel passa por intervenções para implantação de um loteamento. Um dos compradores, em meados de 2012, suprimiu cerca de 600 metros quadrados de área de preservação permanente, à margem do córrego Biquinha, sem amparo legal. Foi constatado o desvio de um curso d'água, feito também de forma irregular. Em seguida, o réu canalizou o novo trecho do córrego decorrente do desvio. Em maio deste ano, ele foi flagrado realizando novas intervenções no local. Um trator de esteira estava desmatando e executando atividades para terraplanagem e aterramento em uma área de 1,152 hectares. Toda a vegetação existente foi removida, sendo mantidos apenas alguns pequenos arbustos. Para se defender, o acusado argumentou que possuía a documentação necessária. No entanto, na declaração expedida pelo órgão ambiental, consta de forma expressa a obrigatoriedade de se obter outorga para captar águas públicas e da autorização para intervir em área de preservação permanente. De acordo com o MPMG, não foi juntado aos autos qualquer documentação que demonstre a autorização. Sobre a intervenção ambiental ocorrida em maio, o réu disse que possuía autorização municipal para realizá-la. Segundo o Ministério Público, a documentação apresentada é nula e ilegal, o que poderá resultar nas responsabilizações administrativa e criminal da autoridade ambiental que a expediu, pois foi autorizada intervenção ambiental em área de preservação permanente de forma irregular e em hipótese expressamente vedada pela legislação. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.